DJ Gargaminha. Catucadão, é só catucadão. Olha só, presta atenção. É só catucadão. Sem ser, não esperava, desgraçado. Olha só, presta atenção. É só catucadão. É só catucadão.